ML é o plano. Oh, pode crer. Assim que é, só inspiração. Salve, é nóis que tá. Acredita, né, irmão? Tô vendo cê correndo, não pode ser em vão. Liga nós, parceiro, perreio, é nego. Cê lembra de onde veio? Cê lembra miliano, se for vários guerreiros. No gueto, cabreiro, qualquer um é suspeito. O bagulho é bem louco, pânico, desespero. Ligeiro, parceiro, pra não se atrasar. Na ponte daqui, da ponte pra cá. Inimigo é de graça, seus panos, seus parças. Seu bolso, sua cara, sua ideia é ser fraga. 5 minutinhos, é o que basta ouvir. 29/1, deixou sequela, eu vi. Entre becos e vielas, carreiras e vela. O bagulho é mil graus, segura que escorrega. Zé Povinho que é meu filho, fala um monte daí. Saúde é que eu desejo pra brindar junto a mim. Senhor, entrego a ti, sei que tu és por mim. O livramento revelado, dar mais fé pra mim. Na humilde você guia, só uma crise neguinha. A esperança nunca morre, tamo junto sim. Até o final. Yeah, nós. IML. Só quem é, vive na fé, tem atitude. Vive forte sem pé, José, não se ilude. A juventude consumindo narguilé e lança. Criança sem esperança, menininha baile dança. Mano de trança, inspirado ouvindo o som da França. Sempre a pampa, remando, queimando a planta. Tem os que é digno, mas sempre tem um vacilão. Fala que é ilusão, a felicidade do irmão. Mas não dá atenção, eu faço a minha cara. Quer ser respeitado e sem conceito na quebrada. Descendente de Tupac e Machiavelli. Sofrimento da prisão, só sabe quem passou na pele. 1, 2, 3, já se passaram 10 anos. Cada letra relatada, incentivada pelos manos. Só Deus pode me parar, então pode se preparar sem me calar. Zona Norte, Londrina, Paraná. É o bonde de Londrina, em Santa Catarina. Onde os gringos mandavam nossa droga pra na arena. A chica, gente fina, mandou beijo pra cima. Mandou beijo na boca, mandou salve pras minas. Luquinha na matina, biqueira de balinha. Na praia chamo Juca, nós tamo na Joaquina. Amante de vagina, só tamo de passagem. Pedindo ventania, acordando do quem me conhece de perto sabe que nós não para. Alguns arriscam o julgamento, mas só deixa eu falha. Nunca fã de canalha que falou e se engasgou. Cresci em meio do teu ex, o que te assombrou. De alegre não tô, quem não tá também sei. O mesmo preço que muitos pagou também paguei. Nem mais e nem menos. Choque esse Robocop, engatilhar. Põe o capuz, tampa na cara e tá pronto pra trocar. Seja que seja lá, autonomia na visão. Vi um progresso acontecendo no aperto de mão. Nem sempre assim, parece um sonho ver os manos se abraçando. O cão atenta, tem escopeta disparando. Os versos que eu componho, já fui bússola, meu bom. E calma na prisão, no foco, na missão. Sabe fechar na transparência, o errado é cobrado.